Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. São as sementes da resistência que cultivam cada vez mais a convivência com o semiárido alagoano. As sementes são dádivas da natureza. E durante milênios, o homem e a mulher estabeleceram conhecimentos e técnicas para o cultivo e armazenamento, para a produção de alimentos e para a manutenção da biodiversidade. Encontradas na tradição oral, presente na vida dos povos indígenas, quilombolas, camponeses, ribeirinhos, raizeiros, catingueiros, espalhados pelo nosso generoso semiárido. Essa semente cultivada de forma natural, passada de geração para geração, nós chamamos de sementes crioulas. Sementes crioulas são aquelas que não sofreram modificações genéticas por meio de técnicas como de melhoramento genético. São guardadas pelos camponeses e camponesas em bancos familiares ou bancos comunitários. Os bancos comunitários de sementes são espaços de organização onde a comunidade discute e busca alternativas de convivência com o semiárido, por políticas públicas direcionadas e contextualizadas à sua realidade. Mas não é só isso. O banco de sementes é também um espaço de guardar, depositar e poupar para, num momento futuro, retirar. Ou seja, uma poupança que garante a semente crioula na época certa do plantio. As sementes crioulas têm uma história, uma ligação com o lugar e com seu povo. São herdadas de avô para filhos e netos. É adaptada àquele solo, resistente a variações climáticas, produzidas e armazenadas sem o uso de agrotóxicos. Os bancos comunitários de sementes em Alagoas surgiram no início da década de 80, animados pelas comunidades eclesiais de base, SEBs, a partir da Foronia do Alto Sertão, que era um fórum organizado de paróquias. Naquele momento histórico, se debatiam as questões relacionadas ao acesso à terra, água e à fome, além dos efeitos das barragens hidroelétricas. Esse modelo tem se fortalecido nos últimos anos. Várias organizações da sociedade civil têm lutado pelas sementes. É preciso uma política de garantia e proteção das sementes em sua integralidade. Em Alagoas, as organizações que fazem parte da articulação semiárido, ASA, celebram e costumam chamar as sementes crioulas de Sementes da Resistência. No ano de 2008, essa luta pela semente da resistência resultou na Lei Estadual 6903, que dispõe sobre o Programa Estadual de Bancos Comunitários de Sementes. Ainda são muitos os desafios. A soberania e a segurança alimentar ainda estão comprometidas com o uso dos agrotóxicos, que são fontes de envenenamento das sementes, os transgênicos e o monopólio das multinacionais que atrelam o Estado e sacrificam a biodiversidade. É por isso que somos chamados a sermos guardiões e guardiãs das sementes, que são patrimônio dos povos a serviço da humanidade. Sementes do Semiárido. Uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Este programa é uma produção da ASA Alagoas, com a assessoria de comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.